É isso aí, pessoal, vamos começar mais um RPG Cast, o guia básico de todo aventureiro no mundo RPGista. Hoje o tema é muito foda, como todos os temas do RPG Cast sempre vão ser fodas, mas hoje em especial a gente vai falar da mãe RPGista de muitos jogadores na década de 90 ou do ano 2000. A gente vai falar simplesmente da Dragão Brasil, a revista que marcou a época de todo mundo. E para falar sobre a Dragão Brasil, reunimos um time de primeira. O Daniel Power Metal, vocês já conheceram do primeiro RPG Cast. Tem o Marcos Bitetti, que é o programador master do blog, o cara simplesmente fala em linguagem PHP com você. E o convidado especial dessa vez é o Luiz Thor. Ele que depois vai falar um pouquinho sobre o que ele faz, o que ele já fez e por que que ele é o mestre do Conselho Jedi. Eu sou o RPGista e eu sou um discípulo da Dragão Brasil. Meu nome é Daniel, formato do Dark Wolf, sou escritor do blog Free Vale, né? Colunista da Canções da Meia-Noite. E é isso aí, mais um RPG Cast pra vocês. Opa, meu nome é Bitete, também sou colunista do RPG Vale, e como o Alexandre falou, programador, e alucinado para RPG desde muito tempo, desde a época de 90. Peguei a Dragão Brasil nos comecinhos dos primeiros números. Opa. Então, pessoal, antes de falar do início da história da Dragão Brasil, vamos falar primeiro do nosso convidado. Diz aí, Thor, fala um pouco pra gente sobre você. E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, sei lá que hora a gente vai ver isso aí. Bom, eu, como a maioria, né, comecei a jogar RPG por Universidade da Dragão Brasil, em algumas matérias e tal, 94, por ali. É, no ano 2002, eu comecei mais ativo no RPG. É, depois nós começamos a fazer o evento RPG no Bob's, junto com o Marcelo Teles, da Rede RPG. Depois o Marcelo assumiu a Dragão Brasil, nós meio que ajudamos ele. Depois com o Silvio também. Aí nós montamos, junto com alguns amigos, a RPG Magazine, porque é revista colaborativa e tal, e teve uma boa repercussão aí nesses últimos anos aí, ela tá crescendo. É legal você falar que a RPG Magazine tem um site, né? Quem quiser acessar a RPG Magazine, como é que consegue ler a revista? Então, a revista ela é online, né? Você pode baixar ela pelo Forchared, mas o site dela é www.rpgmagazine.com.br. Beleza, é isso aí, pessoal. Como já falamos da galera, vamos começar falando da história da Dragão Brasil. Ela surgiu em 94, não foi? 1994. E, se eu não me engano, ela surgiu como Dragon, né? Revista Dragon. Mas ela veio oriunda, da outra, né, cara? Aquela Dragão Dourado, né? É, que veio anteriormente a ela, que era quando a editora abriu, trouxe pra casa de RPGs. E a primeira foi a Dragão Dourado. Ah, sim. Aí depois que veio a Dragon Brasil, né? Depois virou Dragão Brasil. O pessoal até mudou esse nome Dragon pra não fazer a analogia a Dragon Magazine, que era a revista de RPG americana. É. Mas eu tava. Eu nem pesquisei depois, mas eu vi no. Eu vi numa. Li em algum lugar que a primeira revista de RPG foi uma do Didi, cara. Estrapalhões. Didi? Caramba, cara. Estrapalhões, cara. Ô, louco. Meio que uma aventura solo, não sei muito bem, não. Era uma com o tema de Guerra das Estrelas, será? Bicho, possivelmente, não sei, cara. Não sei. Eu vi meio que por alta. Tu é velho, hein? velho. Sou pior que sou. Posso. É, tô, contei na net o Mundo Mágico do Didi. Isso é. Ah, não, não é RPG não. Ah, graças a Deus. Mas beleza. Então, e a revista Dragão Brasil, ela foi fundada, né, pelo trio Marcelo Cassaro, Rogério Saladini e o JM Trevisan. E falar eu acho desses... que o Saladino veio depois, cara. É, um pouco depois, não é? O Cassaro, ele que já foi... que trabalhou nos estúdios Maurício de Souza, quem conhece aí, ele já fez quadrinhos do Zé Carioca, é, algumas séries da TV japonesa, como Maskman, algumas coisas assim, pra esse lado do Tokusatsu. Aí, mais tarde, ela foi editor da revista Prop Games e Gamers, né? E depois ele criou a revista Dragão Brasil. Ele foi editor por mais de 10 anos. Aí sim veio o Saladino e o Trevisano. Foi um pouco mais depois do Cassaro. Eu acredito que eles vieram com a Dragon Dourado, que acabou. O que eu acho bonito na Dragão Brasil naquela época era como ela era feita, entendeu? Aquela coisa sem assim. Sem compromisso, sabe? Mas pelo amor ao hobby. Pelo amor ao hobby. Tem seu comercial que quer hoje. É, isso é verdade, cara. Lembro que a Dragão Brasil, eles produziam muita coisa. E eles produziam muita coisa porque eles gostavam do que eles produziam, né? Eu acho que sentia mais esse negócio de, pô, vamos propagar o RPG pra galera do que vamos transformar ele em algo comercial. É o que não tá virando hoje em dia, alguns modelos assim. Dos três, assim, o que eu gostava de ler as matérias era do Trevisan, cara. O Trevisan escrevia muito. Trevisan sempre foi um dos caras que, nossa, escrevia demais. Tinha alguns contos e algumas aventuras que ele escrevia na Dragão Brasil que eram muito foda, né? Porra. Tem um colaborador antigo, não sei se vocês lembram dele, o Graal, cara. Graal? Não lembro desse, não. Pessoal da Daniel, sabe quem é, não? Graal? É, da antiga ele ainda. Ele chegou a fazer algumas adaptações, não chegou? Chegou, o cara sumiu, cara, do RPG, do que eu com ele, morreu, teve filho. Cara, mas a Dragão Brasil, eu acho que teve vários outros colaboradores, né? Como será que funcionava esse lance de ser um colaborador da revista na época? Babava muito casaro. Tô brincando. Não, era sempre o máximo. Só o fato de você ter um e-mail postado na Dragão Brasil. E-mail não, na época era carta, né? A galera mandava carta. Eu mesmo já... Pô, tem carta minha lá, cara. Publicaram carta minha lá do Goblin Capoeirista, cara. Eu lembro até hoje da minha carta. Eu lembro até o número da Dragão Brasil 65. Eu mandei uma carta como Apolo Ladrão. E na época era uma coisa fantástica você mandar carta, que era muito difícil. Comparado a um e-mail, que é instantâneo. Você manda, chegou e a facilidade é muito, muito outra coisa. Ah, mas ó, a primeira fase do Dragão Brasil era uma paixão pra galera, né? Pô, foi mesmo. É. Você queria ter a carta lá, você queria ver a próxima edição. E o legal é que, não sei se pelo Cassaro já ter sido ilustrador em alguns estúdios, tudo, mas a revista sempre divulgava trabalho de outros ilustradores, né? Pô, Dalil saiu feras, cara. É, tinha... Pô, Joey Prado, Greg Tuchini... André Vazios... Pô, tá louco, cara. André Vazios é muito. É, tinha ilustrações pra caramba. Até o próprio Cassaro, ele desenvolveu muito material de ilustração pra revista. Desenvolveu... Aí que tá a questão. O Tormenta, ele surgiu quando? O mundo de Arton. Acho que o mundo de arte foi escrito com a revista, não foi? Isso que eu ia falar agora, cara. Só que nunca teve aquela ideia de criar seu mundo, né? Era o tipo ideias soltas, e um dia eles sentaram, ah, vamos reunir isso aqui. É, tanto que percebe-se na revista que do ano de 2000 até o ano de... do ano de 99 até o ano de 2002, o mundo de Arthur evoluiu pra caramba, né, cara? Ele, sabe, cresceu em proporções. Tanto que tinha um mapa que foi lançado a primeira vez, se eu não me engano, a parte de cima do mundo, depois foi criada a parte de baixo do mundo, que é o mapa inteiro. É, na verdade, muito de Arthur foi crescendo também com a Holy Avenger, né? Verdade. Holy Avenger expandiu o cenário. Expandiu, por exemplo, tivemos, né, a Ilha da Lissandra, né? Que foi ali no cenário. Então foi tudo. A revista foi moldando o cenário, na verdade, né? Mas ela sempre, o Arthur sempre foi publicada na Dragão Brasil, ou foi realmente a partir da Dragão número 50? Que na, diz a história que na edição comemorativa da número 50 da Dragão Brasil, eles lançaram uma revista extra explicando todo o cenário de Tormenta, as regras, pra GURPS, a D&D e 3D&T, não é? Mas, pô, cara, eu tinha essa revista aí, cara, muito boa. É, muito boa. Então, foi exatamente a partir dessa revista que eles desenvolveram o Arthur, ou ele já estava sendo desenvolvida antes? Eu vi uma história do Trevisan, não sei se eu li no blog dele, que estava no apartamento do Casaro, lanchando lá, já há algum tempo trabalhando em cima dessa ideia, entendeu? Eu acho que os 50 culminou de reunir todas as ideias e colocar no lugar só, entendeu? É. Ah, isso é legal. Porque Tormenta teve um impacto, eu acho que massificou a força que a Dragão Brasil tinha no país. Ele se tornou, e eu acho que até hoje é o sistema nacional mais jogado no Brasil inteiro. Eu acho que na época ter adaptado para três sistemas, que era o GURPS, a D&D e 3D&T, já aumentava o poder de divulgação do próprio sistema. E foi um marco importante, assim, foi um golpe de mestre mesmo, um acerto decisivo que os caras tiveram. Mas eu vou te falar, cara, foi uma faca de dois gumes, porque a Tormenta ergueu a Dragão Brasil e depois afundou. É. Mas isso aí tem que falar um pouquinho mais na frente. Pode ser, vamos falar um pouquinho sobre por que que a Dragão afundou mais lá na frente. Mas a Tormenta realmente se tornou um universo mais jogado. E na época, não sei se era pela minha idade, ou sei lá, porque esse entusiasmo de estar conhecendo RPG, Arthur era o mundo perfeito pra mim, cara. Não tinha nenhum erro, não tinha nada. Eu simplesmente jogava e adorava, cara. Tu gostava do Rei do Chocolate? É, na época, eu cheguei a conhecer, a gente falou no último RPG Cast, um cara que simplesmente tinha medo da deusa Tenebras. E esse cara excluiu o Tenebras do panteão dele, só que ela tinha o quê? 13, 14 anos de idade. Poder que o RPG dá na mão da pessoa. Tem que ter idade pra jogar RPG, né? Por favor. É verdade. O Tormenta, ele evoluiu, ele expandiu. Algo em torno, como se fosse Star Wars, né? Tem as Tormentas, surgiu coisa pra caramba, cara. Surgiu o Holy Avenger, ele surgiu antes ou depois do Tormenta? Qual que é? O Holy Avenger surgiu antes. Porque tinha uma aventura já no Dragão 40, eu acho, se não me engano, agora tem que ver aqui, que tinha a aventura Holy Avenger. É, isso é. Mas também rolou outros quadrinhos, né? Rolou o Dado Selvagem depois. Isso. É, depois, mas antes do momento. Mercenários, Dragon's Breed, Victory. Na época da Holy Avenger teve também a Victoria, não teve? É, Victoria, isso. Teve. Que eu acho que roubada demais essa mulher. Tá louco. Foi de longe demais. Inclusive depois ela virou uma revista à parte, né? Revista Tormenta, né? Tinha algumas regras pra ele, pro jogo, pro mundo, tinha uns pontos. Falava todo o panteão do mundo, que é extenso o panteão pra caramba, cara. Muito extenso o panteão de Tormenta. O Tormenta tinha umas coisas boas, umas coisas ruins. A ruim foi a lógica do mundo, né? Tipo, o nada com o vazio se juntaram e surgiu tudo. Esse começo aí já é uma facada no peito, né, cara? Não, quando tu tem 10 anos de idade, você é maneiro pra caramba, entendeu? É que eu falei pra você, cara, eu tinha 10 anos de idade e era muito legal a Tormenta, cara. Era perfeito, pô. Só que o que eu acho que foi o problema é que o cenário não foi amadurecendo. Ou ele já nasceu sem uma possibilidade de amadurecimento. Também. É a mesma máxima de alguns seriados de televisão. O Smallville chegou numa temporada que tá passando agora na TV aberta, que acontece tanta coisa sem explicação, cara, que não vai ter como continuar depois. É, alguém falou Lost? É. Ah, não, o final do Lost é ótimo, né, cara? É, deixa quieto. Esse requer um outro RPG Cast, mano. Mas é, o Tormenta, ele tinha várias coisas que não tinha explicação. Por exemplo, a própria Tormenta era muito confusa no começo, cara. Era uma coisa que era muito confusa, tipo demônios numa nuvem que acontecia em determinado momento numa cidade meio que parecia oriental. Putz, é uma coisa que quando eu tinha 10 anos de idade nunca não entendi perfeitamente a Tormenta. Pô, cara, eu acho que o Tormenta tinha que ficar assim, cara, sem explicar nada, entendeu? Com um mistério. É. Explica pela graça. Pode ser. É igual o Lost, explicou, fodeu. A galera já acha que é a pior coisa do mundo, né? Quando você cria um mistério, cara, todo mundo quer continuar com aquela aflição. Cara, você vai na loja da Darth Vader, cara. É. E ele era o vilão. Pra que explicar como ele virou vilão? Verdade, matou a lenda. Verdade. Explicou, acabou a graça, cara. Acabou. Deixar um mistério deixa mais interessante pro pessoal também poder jogar, né, cara? É, o pessoal vai criando coisas em cima, entendeu? O que você poderia fazer é criar ideias dos jogadores em cima do conceito. Sem nada de verdade. O cara vai criando as ideias. Mas você criar um acto inviolável, aí o cara, pô, perdeu a graça. É isso aí, eu também achei que foi um erro por parte dessa parte, né? Por causa disso. Tava surgindo junto com o mundo de Arkham. Não, o TRT é antigo pra caramba. Ele veio. Começou com o Defensor de Tóquio, depois o Advance Defensor de Tóquio, depois o 3DT. Nossa senhora, cara. Eu acho que o boom. Não, que o Defensor de Tóquio, ele evoluiu bastante, né, cara? Evoluiu, cara. O boom do Defensor de Tóquio foi o Pokémon, cara. É. Ali bombou. Tu nem fala, cara. Eu comecei a jogar RPG por causa do Pokémon do Defensor de Tóquio, cara. Era isso pra mim. Eu peguei o Defensor de Tóquio quando você saiu numa revista do Darkstalkers, cara. Do universo do Vampire Hunter. Uh-huh. Um pouquinho antes do Pokémon. Mas o Defensor de Tóquio, ele... eu acredito que ele perdeu um pouco o princípio dele. Porque, se eu não me engano, quando ele surgiu, ele era um sistema que satirizava animes, mangás e jogos de luta. Era uma coisa meio Toon, né? Aquele sistema americano. Tinha uma desvantagem, que era o grito ridículo. Antes de você atacar, você tinha que dar um grito pra anunciar o golpe exatamente pro seu oponente. E a partir do Pokémon, ele começou a ficar uma parada mais séria, não foi? Cara, eu me lembro que eu tava vindo de um evento aqui no Rio, em Niterói. Pegamos uma barca voltando. E a parte do fundo da barca só tinha RPGista. E o chão lotado. todo mundo jogando Pokémon, cara, combate, não sei o que, cara, é incrível aquilo, cara, marcou minha vida aquilo ali. Eu consegui jogar durante um ano inteiro uma campanha de Pokémon. Pô, acho que teve 3 anos direto, cara, de Pokémon voleiro até o máximo que podia, até ficar chato, cara. E era uma coisa, uma jogada de mestre, porque todo mundo queria comprar a próxima revista pra conhecer os outros Pokémons, cara. Pô, foi mesmo. Foi mesmo. Se a Dragão continuasse se focando no Pokémon, talvez deixasse Tormenta de lado, cara. Ó, tem Pokémon até hoje, pô. Acabou de lançar um card game aí da... que a Copag acabou de relançar no Brasil. Copag do baralho? É, acabou de lançar um novo trade card game do Pokémon. A Pokémon na ADV? Não, não é mais não, é da Copag. Na verdade, se não me engano, parou de lançar o Pokémon, ficou um ano fora do mercado nacional e agora voltou com a Copag. Mas deixa de lado, porque a gente já fez o jabá lá no nosso blog, já quem participou da promoção participou. Vamos voltar pro 3DT. Eu acredito que o sistema, ele é muito maneiro. Só que, tipo assim, tinha umas coisas meio sem lógica. Tipo, um cara com força 1, tem uma bazuca, o cara com força 6, uma pedrinha pra você, entendeu? E a parte da sátira com o mundo japonês, né? E a parte da... Eu acho que aí nessas regras tá a questão de você... você fazer uma caricatura, né? Porque em filme japonês você consegue, você vê os caras fazendo coisas fantásticas com, sabe, com pedras, com algum pedaço de madeira. Os caras fazem uns golpes mutantes, cara. É a regra do anime, né? Uma regra, uma espada de bambu às vezes é mais forte do que uma espada de aço. É meio que isso. Coloca uma espada de bambu na mão do Goku e pede pra ele te dar um golpe pra você ver, cara. Pode espir o Wolverine que vai quebrar todos os ossos do cara. Mas uma das coisas que ajudou a popularizar, eu acredito muito, o 3DT é que o sistema utilizava um D6, um dado desses que você encontra em qualquer papelaria, cara. Porque muitas cidades, verdade, por exemplo, no interior de São Paulo, onde eu comecei a jogar, é muito complicado você encontrar um D20, um D10, você tem que encomendar de São Paulo. Pô, isso na década de 90 era muito complicado, cara, comprar dados especializados, assim, D10, D12, tá maluco. Até hoje o custo é um pouco alto. Você fala. Aí quando você encontra um sistema muito legal, que tá falando de um anime muito massificado, que é o Pokémon, você pode jogar ele com o dado que você tem em casa. Aí o negócio... acabou se tornando um sucesso mesmo. É que, por exemplo, né, você precisa ter a situação que você quisesse, né? Você só precisava ter o dado, as regras básicas e pronto. É verdade. O que você quisesse, de qualquer tempo, qualquer item, qualquer coisa. E por isso veio um outro momento da Dragão Brasil, que ela começou a adaptar tudo que existia pra 3DT, né, cara? Adaptou Matrix pra 3DT, adaptou Street Fighter, adaptou, sei lá, tinha adaptações de tudo quanto é gosto que você podia imaginar. Pô, cara, os caras adaptaram experiência, velho. Ficou muito maneiro. Eu li essa matéria, é boa mesmo. Nossa, fala pra você. Mas dizem as más línguas que foi por causa dessas adaptações que a Dragão Brasil começou a sofrer uma porrada de crítica, cara. Você tá só anunciando na revista, só publicando artigo seu e as coisas de D20 nem tinha na época, né? As coisas de D&D, as coisas de GURPS, as coisas de vampiro que a gente quer jogar. Isso porque o 3D&T sempre foi assimilado assim como um RPG mais infantil, né? Então tinha RPGista que gostava dos sistemas clássicos, que já faziam sucesso lá fora. Os amigos meus sempre falaram que o 3D&T é mais porrada mesmo do que o D&D. O D&D dizem eles que é mais equilibrado. Sei que eu já joguei 3D&T com mechas e foi gostoso. É verdade. Achei bem... O 3D&T é ótimo pra porrada, tá ligado? Aquela aventura on shoot, você reúne a galera, não quer, sabe que não vai fazer uma campanha. Você, cada um faz lá o seu personagem, você faz uma chave e todo mundo sai na porrada e sai vencedor, acabou. Agora vai fazer isso com o D&D ou GURPS? Cara, eu acho que qualquer sistema depende do mestre, cara. Eu jogo D20 aqui por 3 sessões sem dar uma espadada no cara. Caramba! Oh, come on! Oh! Oh! E depois de falar sobre como a DB foi criada, como que rolou todas as adaptações, o Tormenta, o 3D&T, chegamos ao ponto crucial do RPG Cast. Ah, sim, né? Você falou aquela hora lá das adaptações, o motivo para que a Dragon Brasil caiu, né? Acho que na verdade não é bem por isso. O que aconteceu é que eles ficou adaptando as adaptações. Sim. Que não tinha adaptação mesmo pra época, entendeu? Por exemplo, eles adaptavam um filme, adaptavam um jogo, mas, por exemplo, não tinha uma adaptação em arco, mas você não via, por exemplo, uma nova masmorra em arco. Eles adaptaram jogos que nem tinha aqui no Brasil, animes, que nem isso conhecia, isso foi cara. Um problema, cara. Eles adaptaram Evangelion, se eu não me engano, que não passava na TV aberta, cara, e minha cabeça explodia. Putz, eu tô aqui com uma DB na mão. Uma matéria foda, uma adaptação muito legal de uma coisa que eu nunca vi na vida. E na época não tinha internet, cara. Você não podia assistir no YouTube os episódios. Pior, você só tinha experiência desses animes. Você pegava uma revista, imaginava como que era, porque alguém falou que era daquele jeito. E acabou. Tinha os fansugers. O declínio ou a morte da Dragão Brasil. O que que aconteceu para a revista mais badalada do RPG nacional desaparecer do cenário brasileiro? Cara, algumas pessoas culpam a internet, cara. Eu acho que a internet... Não, não pode ser culpado, cara. Sabe por que não pode ser culpado? Porque todo mundo passa por isso. A New York Times passou por isso. Teve que ser vendida, né, para um empresário... jornais, Folha de São Paulo passa por isso. O mercado editorial mundial passou por essa transformação graças ao advento da internet. Então você não pode culpar uma coisa. Lógico que muitas revistas acabaram por isso, mas se acabaram, quer dizer que alguma coisa tem errado. Pra você competir com jovens garotos que estão montando blogs aí, é porque a sua revista não deve calar essas coisas, né? Cara, a Dragão Brasil, ela chegou uma época que ela era só 3D&T. Verdade. Só anime. E só Tormenta. Eu parei de comprar a DB lá pelos 60. Eu também, 50, cara. E acompanhava, recuperava pela ia na banca, olhava assim, a capa, não gostei. E não comprava mais, entendeu? E uma coisa que eu reparei, eu posso estar errado, é que o Marcelo Cassaro começou a criar a megalomania, cara. O cara começou a me enlouquecer com tanto não, poder, esse cara. Esse é um ponto. Tanto que se criou um apelido pra ele, louco, que é o Cassaro Man. Então, esse é um ponto, assim, que aconteceu comigo também, cara. Depois da DB 70, talvez os caras emplacaram na febre Pokémon deu certo. Vamos adaptar tudo quanto é anime que você imagina na vida. Eu ia na banca, olhava a capa da DB, pô, não conheço esse anime, não vou aproveitar esse negócio aí, não vou comprar, cara. E acontecia isso, cara. Cara, eu como tenho uma revista virtual, a grande preocupação é sempre essa, cara. Qual que vai ser a matéria e por quê, cara? Eu acredito que as matérias que estão numa revista de RPG, elas têm que ser úteis para vários sistemas. Se o cara não for usar tudo, o cara usa uma coisinha só, entendeu? Mas tem que ser útil. E anime é verdade, não é útil pra nada, cara. Não é útil mesmo, não. E esse lance do Cassaro adquirir megalomaníaca, eu acho bem provável, cara. O cara ficou... se considera um intocável, mano. Olha o tipo de tweetada que o Marcelo Cassaro dá pra galera, cara. Tipo, uma comunidade RPGista tentando se unir pra fazer alguma coisa virar. Ele vira e fala assim no Twitter pra galera do Paragons: olha, eu vivo muito bem sem nunca ter em toda a minha vida olhado um post da Spell Brasil, cara. Pô, cara, vou te falar, cara, pra mim ele pode morrer, que eu não dou um real pra ele. Cuidado, cara. Mas sabe o que aconteceu também? Ficou com esse fanatismo tanto do 3DT. O que aconteceu depois? Você via aí no Orkut, em vários sites, propagando assim: não deixa o 3DT morrer, né? Quer dizer, foi tão alto, se fechou tanto naquilo que depois o pessoal alcançou, né? Por exemplo, a Dragão Brasil, eu lembro, a Dragão Brasil 100. Foi lançar um especial lá, tudo 3DT, cara. Entendeu? Especial só de 3DT. Eu falei, pô, não tem nenhum D&D, nem... É, eu acho que essa questão de ter começado a virar comercial, porque como era um produto deles, era um produto da Dragão Brasil, que eles iam ganhar grana vendendo aquele negócio, era muito mais vantajoso para os editores da revista publicar e fazer o 3DT e o Tormenta virar, do que eles continuarem divulgando sistemas que não são deles, como GURPS, como o D&D, que era o que aconteceu no começo. Mas só que chegou num ponto que Tormenta não crescia mais, sabe? Por exemplo, você via lá, uma aventura nova, que não era lá muita coisa, né? Uma coisa assim, mas você não via nada de novo dentro do cenário, assim, entendeu? Eles tentaram começar a vender um produto, mas que não tinha nada de inovador, sabe? Parecia só pra preencher... Preencher lacuna, na verdade. Cara, sabe o que salvou o Tormenta, cara? Foram jogadores, cara, que não dependiam apenas dos livros básicos. Esses jogadores, eles foram alimentando o cenário dos grupos caseiros, entendeu? A parte do Marcelo Cassaro, da Dragão Brasil, Dragão Gineio. Tanto que o cenário ficou abandonado. Verdade, por um bom tempo, bem, né? Abandonado. Foi, então. Você não tinha nada de novo, né? Não chegava. Não tinha nada. Aí a galera foi crescendo, foi começando a perceber os problemas no cenário. Começou a perceber, pô... Cara, aquele paladino no cenário... Jesus, o que é aquilo, cara? Puta, tá louco. O Mestre Arsenal, eu acho que o problema dele foi mais ou menos o problema do Siler e do Peter no Heroes. O cara já foi lançado muito foda. Já foi lançado foda pra caramba, cara. E depois, o que vai fazer com ele? Vai reduzir o poder dele pra ter um outro cara muito mais foda que ele? Isso aí foi uma coisa que eles foram pecando, né? Somente personagens overpower, né? Pô, cara, não tem como, cara. Todo mundo é poderoso. Over mega poderoso, cara. Tinha um mago necromante lá que era muito poderoso. É, e eles nem eram os sumos sacerdotes mais poderosos que tinha no panteão, cara. É. Mas então era uma coisa meio Dragon Ball Z, meio Heroes. E quando você ia jogar, jogava com personagens que não tinha poder de fazer porra nenhuma. A Niele, vocês lembram da Niele, cara? Aquele personagem tem um problema de roteiro foda, tá louco, porque... Cara, eu tinha amigo que postava pra ela, cara. E mais tudo pra Niele, cara. Tá louco, velho. Isso é verdade. Foi todo um mundo um já tem por aí, cara. Todo grupo já teve um apaixonado pela Niele. Um otaku perfeito. Que passa até os dias de hoje, as madrugadas, procurando o Niel em site hentai. É isso aí. Existe isso? Manda o link aí. Existe sim, eu já vi. Ai, ai, ai. Cara, mais uma coisa, a gente pode perceber que quando a Devi tava passando o seu top, ela lançou duas revistas, cara, no mercado. Ela lançou a Só Aventuras, que era muito boa. Eu e depois ela lançou... Porra, muito foda. E depois ela lançou Tormenta, cara. Que era só pro Tormenta. E a Dragão Brasil, ela podia se dedicar a outros sistemas, cara. Aí é que foi a questão. Eles lançaram duas revistas. Aí você começa a ter a fragmentação da audiência. Só que aí aconteceu, fragmentado, não sei, talvez pra deixar mais fácil, eu não sei o que levou eles a fazer isso. Mas a Dragão Brasil mesmo não mudou o conteúdo, né? E teve essa oportunidade com essa fragmentação, né? Agora, falando um pouquinho daquela da DB, tem duas versões, né, cara? A versão do trio e a versão do Marcelo Telles, entendeu? Eu não sei quantos sabem... O Marcelo colaborava para Dragão Brasil com o Bardo. Inclusive, ele que foi o editor da Dragão depois que o... Pô, cara, isso deu um rolo, vários problemas, cara. Não, ele foi um dos editores da Dragão depois que contratou uma nova equipe, que era membro da rede RPG, né? É, porque assim, ó... A Tereza, na época, ela contratou a rede RPG e falou pro Marcelo não falar com o trio. Sim. Sobre essa mudança. Em contrapartida, o trio argumenta que saiu por motivo trabalhista, entendeu? Coisa de dinheiro e tal. Parece que essa queda começou em 2005, não foi? Em 2005, o trio já começou a seguir alguns caminhos diferentes. Já começou a ter queda na venda das revistas depois dessa febre de adaptações. Então começou a ter fracasso de vários produtos derivado da Dragão Brasil. Então depois, em 2005, se eu não me engano, já foi lançada a revista Dragon Slayer, não é? Que seguia existindo da Dragon Brasil. A Dragon Lay foi depois que saiu da DB, né? Ah, mas... Na verdade, eles queriam manter as duas. Eles queriam ter a DB e a DS. Mas aí a DS já tava com uma galera que saiu do trio. E o Marcelo Telles já tava tentando emplacar a DB de novo, não foi? Cara, o Marcelo, o Telles, ele tentou deixar a DB mais madura. Ele até conseguiu, cara. Só não teve tempo pra poder implantar 10 tudo. Marcelo Telles, ele implantou uma série de mudanças, né? Que era totalmente contrária ao estilo do trio, não era? Totalmente fora do que eles haviam imaginado pra continuar. Aí dizem que a editora não gostou, né? Do novo estilo editorial dele. Cara, não é que não gostou, é que não vendeu, né? Você não vende... Filha, ela pode odiar a revista, tá vendendo? Vamos manter. Não durou nem um ano, né? Foram 9 edições apenas com o Marcelo Telles e a equipe dele. Mas aí, o que acontece, né? O pessoal não gostou por quê? Porque tava acostumado do jeito que era. Eu confesso que quando eu vi a Dragão Brasil... No final dela, com essas outras edições, eu particularmente não gostei, porque era totalmente diferente daquilo que eu já conhecia, né? Cara, eu tenho uma frase, cara. A democracia não funciona. O Marcelo, ele tentou agradar todo mundo que participava dos fóruns da rede RPG, perguntando o que seria bom pra revista. Aí tu ficou opinando, dando ideia. Essas ideias resultou numa revista boa. É. Mas talvez sem identidade. Entendeu? Era uma revista boa, mas ela não tinha uma identidade. O que eu acho que aconteceu? O que não deu certo é que foi uma ideia. Talvez se tivesse uma outra marca, né, por trás dessa ideia, possa ter dado certo, não foi? Exato. Mas como todo mundo já conhecia a marca Dragão Brasil, todo mundo já tinha ideia do que era a Dragão Brasil, já tinha um sentimento por essa marca, mudar ela de uma hora para outra não ia reverter o sucesso. Cara, eu acredito nisso também. Uma coisa que é bom falar, que a Dragão Slayer, ela só nasceu... Isso eu não sabia, porque não. Porque a Devin Saga morreu. Porque a equipe de Vinky Saga trabalhou com a Dragão Slayer. Se você olhar as primeiras edições, tá o nome dos caras lá, pô. Se eu não tiver errado. Eu posso estar errado. Depois vocês veem no... Me corrigem depois no... E antes da... Cast 3, mas acho da que foi DB mesmo, dar o suspiro final, quem assumiu a revista em 2007... Foi o Silvio Martins, que era ex-Devir Livraria, né? Ali foi meio que politicagem, né, cara? Talvez Devir, esse mercado, a galera talvez tenha se juntado. Ah, vamos deixar a DB morrer, não. Alguma coisa assim, ó, jogo de influência. Mas mesmo assim não deu certo. A publicação continuou tendo alguns atrasos, começou a ter atraso. Ali... Ali eu fiquei frustrado, cara. porque eu era colaborador da equipe do Marcelo Terry, depois quando eu participei com o Silvio, eu fui mais ativo, né? Aí a revista acaba. Quando você consegue o sonho de todo RPGista, que é escrever pra Dragão Brasil, a parada acaba, mano. Mas aí, dizem que no final ela começou a sofrer muitos atrasos, né? Como é que foi esse lance aí, Thor? Então, cara, como eu tava falando, o Silvio, ele fez a primeira, tanto que a primeira que ele fez, tinha muito da Devir, cara, e tava muito boa a revista, entendeu? E ali, tinha muitas pessoas ali que estavam, que hoje são a nata do RPG virtual, né? O Valberto, Saúde, Nito, são blogueiros, assim, que tá na minha opinião, assim, no topo, né, cara? É, tinha uma galera não muito a nível boa. De... grupo, mas é nível individual. Aí esse ponto. Esse que é o lance. Pô, cara, eu acho que a marca viva da Dragão Brasil. Hoje em dia, sem o site da Dragão Brasil, é uma coisa tão porca, cara. Site que não existe, mano. Você até consegue comprar a edição da Dragão Brasil por R$ 91,29 cada edição. Aquilo lá funciona mesmo. Cara, a Dragão Slay nem tem site, cara. Então, tem não, pode ver aí. É verdade, a Dragão Slay não tem site, não. Confundi com a Dragão Brasil. Totalmente. Cara, a Dragão Slay, ela se focou pro D20. E ela se esqueceu que, poxa, o Novo Mundo das Trevas... Ela veio atropelando tudo, cara. Um ótimo sistema, um ótimo cenário. Eles esqueceram. Entendeu? Tudo. E começaram a fazer os mesmos modelos que sempre. Com aquele cenário deles, antropomórfico, como é que é o nome? Cenário é. Eu tenho animais. Ah, tá. Começaram com os mesmos erros de novo, cara. Não, eu falo isso aí. Além disso, usaram D20. Eu, particularmente, nunca comprei a Dragon Slayer. Não ficou nem... Porque só falava de D20. Aquele 4. E o sistema que eu sou muito fã é o sistema Darmon do Del Debio. Tem trevas. E que eu aprendi graças a Dragon Brasil sistema? Também, que postava algumas coisas lá do sistema Darmon. Mas eu chegava a Dragon Slayer, quando a DB morreu, eu falei, beleza, vou procurar uma outra publicação. Ah, legal, tem uma Dragon Slayer. Olhava a capa D20. Passava não sei quanto tempo, 2 meses, olhava lá de novo D20. Falei, nunca vou comprar esse lance não, cara. Mas se você olhar D20 a DS hoje, e olhar os editores, você não vai ver nem ali, nem o Trevisan, nem o Cassaro e nem o Saladino. Agora é o Guilherme, é o Leonel e o cara que escreveu os Será que a DB com certeza continuasse na internet? São os mais ativos agora. Ia ter uma legião de fãs que ia ser 10 vezes maior do que o número de acessos do Paragons, cara. Seria uma coisa descomunal, eu tenho certeza disso. Não sei como é que a galera também. Aí que tá. Como que eles querem viver no mundo da internet como uma editora, se eles não entendem nem como que eles podem se posicionar na internet? Não sabem nem aproveitar a internet em prol da marca deles. E é complicado mesmo. Você acha que, por exemplo, a Dragon's Age poderia ter focado no Alpha Puro também, né? Cara, o Alpha, o Kassaro, ele foi inteligente porque primeiro ele deixou o sistema open game. Depois ele lançou o livro em PDF. Então, entendeu? Teve uma repercussão muito positiva. Pô, aí, né? Foi muito positiva. Eu não, hoje em dia, eu não jogo D&D. Mas quem joga elogia muito o sistema, entendeu? Eu tenho o livro e eu gostei. Sabe? Sim. Porque lembra, tem assim umas melhorias que precisavam no 3DT mesmo, né? Já tava lá. Parece que eu tava querendo essa melhoria. Mas eu acho que por isso o investimento deu ainda melhor, entendeu? Hoje a gente tem dois livros do Alpha. Poxa, hoje o Alpha tem uma repercussão muito melhor do que os outros trabalhos que eles fazem antes. Não, com certeza. O Alpha hoje tem um grupo de fãs estabilizados, cara. Entendeu? Pessoal leal, né? Leal. E como tem já um sistema tá aberto, você, Daniel, como já é leitor, você pode escrever pro Alpha, entendeu? E lançar na internet ou publicar. É aberto, entendeu? Então, isso é legal. Eu acho que o Alpha seria uma oportunidade de puxar o pessoal de volta pra esse lado da RPG aqui. Na época do década 90 foi assim uma febre, né? Talvez não com o mesmo que antes, mas poderia trazer assim um impacto bem maior. Cara, eu lembrei agora de uma coisa, cara. A Dragon Brasil, ela cresceu no década 90 por um motivo, cara. Você concorda comigo? Naquela época, era boca a boca. É. Tu comprava, tu gostava e passava pro amigo ler. Então, quando eu comecei a jogar, cara, foi muito engraçado. Tava eu com o tema do jogador. Andando na rua assim, o jogador queria comprar o mestre. Porque o jogador queria ter uma giganta no jogo. Olha só a ideia. Tem uma giganta. Aí ele comprou o mestre com 20 nuca no fliperama. Aí falou assim, pô, Thor, tu quer jogar RPG não? Cara, eu acho que é o seguinte, que a internet, ela contribuiu e ela prejudicou. Por quê? Todo mundo hoje conhece RPG. É verdade. Só que os grupos agora estão tudo online, cara. Será que o Thor já voltou? Não, ainda não. Tá tentando com ele que tá aí. Capotou. Aí, voltou. Não, desconectado. Conectado. Beleza. Desconectado. O Thor tá vivo aí, cara? I'll be back. I'll be back. She'll be back. I'm back. I'll be back.